El Salvador, bom dia, está 3001, posição 8, uma informação Delta, posição com bônus. Me 01 Delta correta, ajuste no 0 no 3, pronto para cota? 0 no 3, pronto para 3, 01. 3601 autorizado, Salvador, São Paulo, via UpZulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda direto Bridge, onde intercepta aerovia, após autorizado conforme a rota. Decolada pista 10, primeira curva direita. Transponder 5423 e controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado com voz com mapa 360. Peso 16, saída da El, via da Bridge. Decolada 10, primeira curva direita. Transponder 5423 e controle 120. Correto, são pronto, tá 3601. Uma pronta, tá 3601. estacionamento na 3601 na posição 8. Autoridade, vem para o táxi na 3601. Vem para o táxi na 3601. Para o táxi, 3601, com o PLB de 115, alternando Galeão, 4 horas e 10. Dois ataques de Apache, Índia, no ponto de escada Pistino Zero, reporte pronto. Ajuste 1013, então 3601. Entre Apache, Índia, no ponto de espera, já mostrou onde o estado 1013 está. Pode ficar a porta, 3601 autorizado, aliás, decolar, pista 10, vento de 080 graus com 7 nós. Tan 3601, decolar 259, controle 120, decimal 8, boa viagem, bom dia. 208, bom dia, Tan 3601. Controle Salvador, muito bom dia, Tan 3601. Dael, nossa escuta, central, tô cruzando ele 700. Bom dia, Tan 3601, no contato do radar. Sul, manter o nível 360. Oi, Dael. Dael 360, Tan 3601. Tá 3601, chama em Recife, frequência 13325, alterne 125, décima 1, bom dia. 3325, 231, tá 3601. 1251 na secundária.